fecheiros 52, partiram por volta das 10 horas. Michael foi a conduzir e nessa altura ela já se sentia melhor e conseguiu dormir umas 2 horas. Quando abriu os olhos, já estavam na Flórida, a passar por um pinhal escuro na estrada que ligava a autoestrada interestadual à estrada que seguia a costa. Tinha a cabeça fresca e sentia-se descansada. E quando vislumbrou o Golfo, sentiu-se segura, como se a cozinha escura de Nova Orleans e a sua aparição já não existissem. A temperatura estava fresca, mas não mais do que num dia de praia no norte da Califórnia. Vestiram camisolões grossos e foram passear para a praia deserta. Ao pôr do sol, jantaram à lareira, com as janelas abertas à brisa do Golfo. Por volta das 8 da noite, ela foi trabalhar nos planos para o Mayfair Medical, continuando o seu estudo sobre as grandes cadeias de hospitais lucrativos em comparação com os modelos não lucrativos, que lhe suscitavam um interesse maior. Mas estava pouco atenta. Não se conseguia concentrar nos artigos densos sobre lucros e perdas e abusos dentro dos vários sistemas. Finalmente tomou alguns apontamentos e foi para a cama, ficando deitada durante horas no quarto na penumbra, enquanto Michael trabalhava nos seus planos de restauro na sala ao lado, a ouvir o forte rugido do Golfo através das portas abertas e sentindo a brisa sobre o corpo. O que é que ela ia fazer? Contar a Michael e a Aaron como jurar a fazer? E ele voltaria a retrair-se e talvez a fazer de novo os seus pequenos truques e a tensão aumentaria cada dia que passasse? Voltou a pensar no seu pequeno bebê, pousando os dedos na barriga. Provavelmente tinha sido concebido logo a seguir a ter pedido a Michael para casar com ela. Tinha tido sempre períodos menstruais muito irregulares e sentia que sabia exatamente em que noite é que isso tinha acontecido. Nessa noite tinha sonhado com o bebê, mas não se lembrava realmente. Estaria ele a sonhar dentro dela? Imaginou o minúsculo circuito do seu cérebro em desenvolvimento. Já não era um embrião, mas um feto completo. Fechou os olhos, a escutar, a sentir. Está tudo bem. E depois o seu próprio forte sentido telepático começou a assustá-la. Teria ela capacidade para fazer mal àquela criança? A ideia era tão aterrorizadora que não a suportou. E quando voltou a pensar em Lasher, também ele lhe pareceu uma ameaça para aquele pequeno ser frágil, porque era uma ameaça para ela. E ela era todo o mundo do seu bebê. Como é que o podia proteger do seu poder obscuro e da história obscura que tentava capturá-lo? Pequeno Chris, não crescerás no meio de maldições e espíritos e coisas que aparecem de noite. Expulsou estes pensamentos negros e turbulentos. Imaginou o mar lá fora, ribombar incessantemente na praia, cada onda igual à anterior, no entanto todas parte da mesma força imensa e monótona, cheia de ruídos doces e embaladores e de incalculáveis variações. Destrói, Lasher. Sedu-lo, sim, como ele te está a tentar seduzir a ti. Descobre o que ele é e destrói-o. E és a única pessoa que o pode fazer. Se contares ao Michael ou ao Aaron, ele retrair-se-á. Tens de o enganar com um objetivo e fazê-lo. 4 da manhã, devia ter adormecido. Aquele pedaço de homem irresistível estava ali deitado, encostado a ela, com seu grande e pesado braço a envolvê-la, com a mão sobre os seus seios. E um sonho estava agora a dissolver-se, todo ele cheio de sofrimento e daqueles holandeses com grandes chapéus pretos e uma multidão lá fora a exigir o sangue de Jan van Abel. Eu descrevo o que vejo, dissera ele. Não sou nenhum herege. Como é que podemos aprender se não recusarmos os dogmas de Aristóteles e de Galeno? Tens razão, mas aquilo já tinha desaparecido, juntamente com o corpo em cima da mesa, com todos os minúsculos órgãos lá dentro, parecendo flores. Ah, como ela odiava aquele sonho! Levantou-se e atravessou a espessa alcatifa, saindo para a varanda de madeira. Haveria algum céu mais vasto e claro e cheio de minúsculas estrelas cintilantes? Via a espuma pura e branca das ondas negras, branca como a areia que brilhava ao luar. Mas ao fundo da praia estava uma figura solitária, um homem alto e esguio a olhar para ela. Maldito sejas! Viu a figura dissolver-se lentamente e depois desaparecer. Baixando a cabeça, ficou a tremer, com as mãos sobre a balaustrada de madeira. Virás quando eu te chamar. Amo-te, Rowan. Horrorizada, apercebeu-se de que a voz não vinha de nenhuma direção. Era um murmúrio dentro dela, em volta dela, íntimo e audível apenas a ela. Espero apenas por ti, Rowan. Então deixa-me. Não digas nem mais uma palavra, nem te voltes a mostrar, senão nunca te chamarei. Zangada, amarga, virou-se e voltou para o quarto na penumbra, sentindo a alcatifa macia sob os pés, e deitou-se na cama baixa, ao lado de Michael. Agarrou-se a ele no escuro, apertando-lhe com força o braço com os dedos. Queria desesperadamente acordá-lo, dizer-lhe o que tinha acontecido. Mas tinha de fazer aquilo sozinha. Sabia-o, sempre soubera. E foi invadida por uma fatalidade terrível. Dá-me estes dias antes da batalha, rezou. Ellie, Deirdre, ajudem-me. Teve enjoos todas as manhãs, durante uma semana. Depois a náusea abandonou-a. E os dias que se seguiram foram gloriosos, como se as manhãs tivessem sido redescobertas e ter a cabeça fresca fosse uma dádiva dos deuses. Ele não voltou a falar com ela, não se mostrou. Quando ela pensava nele, imaginava a sua ira como um calor ardente que atingia as misteriosas e inclassificáveis células da sua forma, secando-as como a muitas minúsculas cascas. Mas a maior parte das vezes em que pensava nele, sentia medo. Entretanto, a vida continuava, pois ela mantinha o segredo fechado dentro de si. Fez uma marcação, pelo telefone, para um obstetra em Nova Orleans, que arranjou forma de as primeiras análises de sangue serem feitas ali mesmo em Destin, sendo os resultados mandados mais tarde. Estava tudo normal, como seria de esperar. Mas quem é que podia esperar que eles compreendessem que ela, com o seu sentido diagnóstico, saberia se o pequenino estivesse com problemas? Os dias quentes eram poucos e espaçados, mas ela e Michael tinham aquela praia de sonho quase só para eles, e o silêncio puro da casa isolada acima das dunas era mágico. Quando o ar estava quente, ela sentava-se durante horas na praia, debaixo de um grande e elegante chapéu de sol branco, a ler as suas revistas médicas e o diverso material que Ryan lhe mandava por mensageiro. Também lia livros de puericultura que ia descobrindo nas livrarias locais, sentimentais e vagos, mas contudo divertidos, especialmente as fotografias dos bebés, com os seus pequenos rostos expressivos, os seus pescocinhos gordos e cheios de pregas e adoráveis mãozinhas e pezinhos. Estava morta por contar à família. Ela e Beatrice falavam ao telefone quase todos os dias, mas era melhor continuar a guardar segredo. Imagine-se a dor que ela e Michael teriam se alguma coisa corresse mal e se os outros soubessem. Isso só faria com que a perda fosse pior para todos. Andaram pela praia durante horas, nos dias em que estava demasiado frio para nadar. Faziam compras e compravam pequenas coisas para a casa. Adoravam as suas paredes brancas, nuas e o escasso mobiliário. Era como um sítio para brincar, depois do ambiente sério de First Street, disse Michael. Ele gostava de cozinhar com Rowan, de cortar, picar, fritar, grelhar. Era tudo fácil e divertido. Jantaram em todos os bons restaurantes e deram passeios de carro pelos pinhais e exploraram as grandes estâncias turísticas com os seus cortes de ténis e campos de golfe. Mas estavam sobretudo felizes em casa, com o infindável mar azul tão perto deles. Michael estava bastante preocupado com o seu trabalho. Tinha uma equipa a trabalhar na pequena casa geminada de Annunciation Street e tinha aberto a nova Great Expectations em Magazine Street. E estava a ter de resolver todas as pequenas emergências pelo telefone. E é claro que ainda continuavam as pinturas em casa, no antigo quarto de Julian, e as reparações do telhado nas traseiras. O estacionamento de tijolo nas traseiras ainda não estava acabado. E a antiga garçonnière ainda estava a ser restaurada. Tinham achado que daria uma excelente habitação para o caseiro. E ele estava inquieto por não estar lá. Naquela altura eles não precisavam de uma grande lua de mel. Isso era perfeitamente evidente. Especialmente não uma lua de mel que estava a ser prolongada por Rowan dia após dia. Mas ele era tão cordato. Não só fazia o que ela queria, como parecia ter uma infindável capacidade para aproveitar todos os momentos da melhor forma. Quer andassem a passear de mão dada na praia, ou a apreciar uma refeição de marisco numa pequena tasca, ou a ver barcos para venda na marina, ou a ler sozinhos nos seus vários cantos preferidos da espaçosa casa. Michael era uma pessoa satisfeita por natureza. Tinha-se apercebido disso quando o conhecera. Compreendera porque é que a ansiedade era tão terrível para ele. E agora cativava-a imenso vê-lo imerso nos seus próprios projetos, a fazer desenhos para o restauro da pequena casa de Annunciation Street, a cortar fotografias de revistas de pequenas coisas que tencionava fazer. A tia Viv estava ótima em Nova Orleans. Lily e Bee não a deixavam em paz, segundo elas próprias reconheciam, e Michael achava que tinha sido o melhor no mundo para ela. Quando falo com ela, parece-me muito mais nova, disse ele. Entrou para um clube qualquer de jardinagem e faz parte de uma comissão para proteger os carvalhos. Está a divertir-se. Tão carinhoso, tão compreensivo, mesmo quando Rowan não quis voltar para a cidade para passar o dia de ação de graças, ele cedeu. É claro que a tia Viv foi jantar à casa de Bee. E todos perdoaram ao casal recém-casado por ficarem na Flórida, pois afinal de contas estavam em lua de mel e podiam lá estar o tempo que quisessem. Fizeram o seu jantar de dia de ação de graças na varanda sobre a praia. Depois uma tempestade súbita e fria abateu-se sobre Destin. O vento abanou as portas de vidro e as janelas. Ao longo da costa, a energia elétrica falhou. A escuridão era absolutamente divina e natural. Sentaram-se em frente à lareira durante horas, a falar do pequeno Chris e qual dos quartos seria o quarto do bebê. E de como Rowan não deixaria que o Medical Center interferisse nos seus primeiros anos de vida. Passaria todas as manhãs com o bebê, só em trabalhar ao meio-dia. E é claro que contratariam todo o pessoal necessário para que as coisas corressem bem. Graças a Deus que ele nunca lhe perguntou, direta ou indiretamente, se ela tinha visto aquela maldita coisa. Ela não sabia o que faria se fosse forçada a dizer uma mentira deliberada. O segredo estava bem fechado, num pequeno compartimento do seu espírito, como a câmara secreta do Barba Azul, e a chave tinha sido deitada ao poço. O tempo estava já a esfriar. Em breve já não haveria justificação para lá ficarem. Ela sabia que deviam regressar. O que é que ela estava a fazer? Não contando a Michael e não contando a Aaron, a fugir daquela maneira, a esconder-se? Mas quanto mais tempo lá estava, melhor começou a compreender os seus conflitos e as suas razões. Ela queria falar com o ser. A recordação dele na cozinha enchia-a de uma forte sensação dele, ainda mais particular por ter ouvido a ternura da sua voz. Sim, queria conhecê-lo. Era exatamente como Michael previra naquela terrível primeira noite, quando a velha mulher morreu. O que era Lasher? De onde é que tinha vindo? Que segredos havia por detrás daquele rosto perfeito e trágico? Que é que Lasher diria da porta e das 13 bruxas? E ela apenas tinha de o chamar, como Próspero a chamar Ariel. Guarda o segredo e diz o seu nome. Ah, mas tu és uma bruxa, disse para consigo própria, enquanto a sensação de culpa aumentava. E todos eles sabiam, sabiam-no, naquela tarde em que falaste com Gifford. Sabiam pelo pó prateado que te envolve, que toda a gente pensa que é frieza e astúcia, mas que nunca foi senão uma força indesejável. O velhote Fielding tinha razão nos avisos que fez. E Aaron sabe. Não sabe? Claro que sabe. Todos, exceto Michael. E Michael é fácil de enganar. E se ela decidisse que não enganaria ninguém? Que não entraria no jogo? Talvez estivesse à procura de coragem para tomar essa decisão. Ou talvez estivesse simplesmente a resistir. Talvez estivesse a fazer aquela coisa, aquele demónio, esperar. Como ele a tinha feito esperar a ela. Fosse como fosse, já não sentia aversão por ele. Aquele terrível desagrado que se seguira ao incidente no avião. Continuava a sentir-se zangada, mas a curiosidade e a crescente atração eram maiores. Foi no primeiro dia realmente frio, quando Michael foi ter com ela à praia e se sentou ao seu lado, que lhe disse que tinha mesmo que voltar. Ela estava a apreciar o ar fresco, a apanhar sol de camisolão grosso e calças compridas, como poderia fazer na Califórnia, na sua varanda ventosa. Olha, o que se passa é o seguinte, disse ele. A tia vive, quer as coisas dela, que estão em São Francisco. E tu sabes como são os velhotes. E Rowan, não tenho ninguém que feche a casa de Liberty Street. Além disso, tenho de tomar uma decisão quanto à loja de lá. O meu contabilista acabou de me telefonar a dizer-me que havia uma pessoa interessada em alugá-la. E eu tenho de lá ir fazer o inventário. Continuou a explicar que tinha de falar com o seu contabilista sobre a venda de umas propriedades na Califórnia, o envio de certas coisas, o aluguer da casa e outras coisas do género. E a verdade era que ele era preciso em Nova Orleans. A sua nova empresa de Magazine Street exigia a sua presença, se ele quisesse ter êxito. A verdade é que prefiro lá ir agora que mais tarde. Já estamos quase em dezembro, Rowan. O Natal está à porta. Não te deste conta? Claro que compreendo. Regressamos esta noite. Mas tu não tens de vir, querida. Podes ficar aqui na Flórida até eu voltar, ou o tempo que quiseres. Não, vou contigo, disse ela. Daqui a pouco vou para casa fazer as malas. Além disso, já é a altura de nos irmos embora. Agora está calor, mas esta manhã, quando saí, já estava bastante frio. Ele assentiu. Não detestas o frio? Ela riu-se. Mas não chega a estar tanto frio como num dia de verão na Califórnia, disse ela. Ele voltou a sentir. Devo dizer-te uma coisa. Ainda vai arrefecer mais. Bastante mais. Vais ter uma surpresa com o inverno no sul. Dizem que o inverno será provavelmente rigoroso em todos os estados do sul. De certa forma, adoro-o. Primeiro o calor estonteante e depois a geada nas janelas. Sei ao que te estás a referir. E amo-te. Amo-te mais do que alguma vez amei alguém. Encostou-se na cadeira de madeira enquanto ele se afastava e deixou a cabeça cair para o lado. O golfo era agora uma mancha prateada, resplandecente à sua frente, como frequentemente acontecia no pino do sol. Deixou cair a mão esquerda sobre a areia macia e fina como açúcar. Meteu os dedos na areia e apanhou um punhado, deixando-a cair por entre os dedos. Real, murmurou, tão real. Mas não seria demasiado oportuno ele ter de se ir embora naquela altura e ela ficar sozinha em Fastrite? Não parecia que alguém tinha feito com que as coisas tomassem esse rumo? E desta vez achou que tinha acertado nas suas conjeturas. Não exageres, meu amigo, murmurou ela para a brisa fresca do golfo. Não faças mal ao meu amor, pois nunca te perdoarei. Faz com que ele volte para mim, são e salvo. Só partiram na manhã seguinte. Ao meterem-se a caminho, ela sentiu um ligeiríssimo frémito de excitação. Por breves instantes, voltou a imaginar o rosto dele, como o tinha visto na penumbra da cozinha. Ouviu a suave ressonância das suas palavras. Uma carícia. Mas não suportou pensar nessa parte. Só depois de Michael ter chegado à Califórnia. Só quando ela estivesse sozinha, naquela casa. Capítulo 42. Meia-noite. Porque é que essa lhe parecia a hora certa? Talvez porque Pierce e Clancy tivessem lá ficado até tão tarde e ela precisasse daquela hora de sossego? Eram apenas 10 horas na Califórnia, mas Michael já tinha telefonado, exausto de longo voo. Provavelmente já estava a dormir. Ele parecera-lhe extremamente entusiasmado com o facto de ter tudo um ar tão pouco atraente e estava ansioso por voltar para casa. Era terrível já sentir tanto a sua falta. Estar ali deitada, sozinha, naquela cama grande e vazia. Mas o outro estava à espera. Quando deixou de ouvir o som musical do relógio a bater as horas, Rowan levantou-se, vestiu o robe de seda por cima da camisa de noite, calçou as chinelas de quarto de cetim e saiu do quarto, descendo as longas escadas. E onde é que nos encontramos, meu amante demónio? Na sala de estar, entre os gigantescos espelhos, com os cortinados corridos para impedir a entrada da luz da rua, parecia-lhe o melhor sítio de todos. Percorreu com passos leves o chão de pinho encerado, afundando os pés no tapete chinês ao dirigir-se para a lareira. Os cigarros de Michael em cima da mesa, um copo ainda com um pouco de cerveja, cinzas do lume que ela ateara naquela sua primeira noite fria no sul. Sim, o primeiro dia de dezembro. E dentro dela, o bebê já tem pálpebras e as suas orelhas começaram a formar-se. Nenhum problema, disseram ao médico. Pais saudáveis, sem doenças, e o seu corpo estava em excelente forma. Faça uma alimentação racional. E a propósito, o que é que faz na vida? Contar mentiras. Naquele dia tinha ouvido Michael ao telefone com Aaron. Estou ótimo. Isto é, surpreendentemente bem, acho eu. Completamente em paz. Exceto, é claro, a questão daquela terrível visão de Stella no dia do casamento. Mas podia ter sido imaginação minha. Estava embriagado com todo o champanhe que bebi. Pausa. Não, Nada. Aaron conseguia detectar a mentira. Não conseguia. Aaron sabia. Mas o problema daqueles escuros poderes sobre-humanos era que nunca se percebia quando estavam em ação. Falhavam-nos quando mais contávamos com eles. Depois das ocasionais e decididamente indesejáveis percepções dos pensamentos dos outros, o mundo ficava subitamente cheio de rostos e vozes inexpressivos. E estava-se sozinho. Talvez Aaron estivesse sozinho. Não encontrara nada de interesse nos livros de apontamentos de Julian. Não encontrara nada nos registros que estavam na biblioteca, a não ser os registros contabilísticos de uma plantação. Não encontrara nada nos grimoires e nas demonologias colecionadas ao longo dos anos, a não ser informação publicada sobre feitiçaria que qualquer pessoa podia obter. E agora a casa estava acabada, sem cantos escuros ou desconhecidos. Até os sótãos estavam a brilhar de limpos. Ela e Michael tinham ido lá acima verificar os últimos pormenores, antes de ele partir para o aeroporto. Estava tudo em ordem. O quarto de Julian era agora uma bonita sala de trabalho para Michael, com um estirador e arquivos para plantas e estantes cheias dos seus muitos livros. Ela estava no meio do tapete chinês. Estava de frente para a lareira. Tinha baixado a cabeça e unido as mãos, encostando as pontas dos dedos aos lábios. De que é que estava à espera? Por que é que ela não dizia Lasher? Lentamente, Rowan olhou para cima e para o espelho por cima da lareira. Por trás dela, pela porta em forma de buraco de fechadura, ele estava a observá-la. A luz da rua, sendo mais do que suficiente para ela o poder ver, ao entrar pelos vidros de ambos os lados da porta da rua.